grande amor começa agora. Tudo é um sonho lindo pra mim. Você entrou na minha história. O amor não escolhe a hora. Pega a gente e deixa assim. Nosso amor é mesmo assim. Eu e ela, somos dois apaixonados, caminhamos lado a lado nesse amor sem fim. Caminhamos lado a lado nesse amor sem fim, sem fim.